Corremos ao lado da Rajata que a paz e a paz seja com o mensageiro Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Reza testemunha que lá de Itália, desde Allah, que Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, é o mensageiro de Allah. Ele, o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, que nos diz que a religião é um bom conselho. É dizer, a religião, a nasiha, um bom conselho. Disseram para quem o bom conselho, mensageiro? A quem devemos aconselhar? Ele diz: a boa conduta para com Allah, para com seu livro sagrado, para com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, se aconselhar por Allah e para Allah, com sinceridade, se aconselhar no livro de Allah, se aconselhar pelos conselhos do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aconselhar as lideranças islâmicas, todas as lideranças em todos os sentidos, e aconselhar a toda a população islâmica. Esse bom conselho precisa partir de um coração puro, um coração devoto, um coração sincero. Então o conselho tem que seguir as regras da sinceridade, da pureza, da veracidade. Falo a verdade. O meu conselho é para Allah, para o livro de Allah, para com o mensageiro Muhammad, com toda a sinceridade, para toda a pureza de coração, para o bem do Islã, para o bem da liderança islâmica, para o bem da população islâmica de um modo geral. A pergunta que se faz a todos nós que estamos nessa mesquita, muçulmanos, alhamdulillah, nós aconselhamos por Allah, nós aconselhamos para a religião de Allah, nós aconselhamos para o livro de Allah, aconselhar para Allah com sinceridade, aconselhar para a religião de Allah, o Islã. Nós praticamos o Islã da forma que tem que ser, seguimos da forma que tem que ser, da forma ordenada pelo livro de Allah, que o mensageiro nos diz que temos a obrigação de seguir. Aconselhamos para o livro de Allah, lemos o Alcorão, aprendemos e praticamos. Não adianta somente escutar, não adianta, é benéfico somente ler, é benéfico, mas o benefício do Alcorão é para ser praticado, esse é o maior benefício. Será que as pessoas conseguiram visualizar em cada um de nós um muçulmano de verdade? Será que as pessoas, quando nos veem, o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, as nossas ações, são compatíveis com o muçulmano ou não? Será que nós somos diferentes mesmo? A pessoa, quando olha para o indivíduo muçulmano hoje e analisa a sua conduta, a sua fala, a sua maneira, consegue saber quem é muçulmano e quem não é muçulmano? Será que nós nos derretemos na comunidade e seguimos os passos dos não muçulmanos ao ponto de não sabermos mais se essa conduta é de um muçulmano ou de um não muçulmano? Será que aconselhamos as pessoas para o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Nós que nos ofendemos tanto quando é criticado o mensageiro, seguimos os seus passos, fizemos as suas ordens, cumprimos as suas ordens. Amar o mensageiro é segui-lo, é propagar a sua religião, é ensinar o Islã para o próximo. Porque o Ocidente não conhece o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Conhece a nós que somos muçulmanos e identificam em nós como filhos de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quando nos olham, os nossos atos confundem os nossos atos com os atos do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Será que nós somos um exemplo para divulgar a mensagem do mensageiro? Na história ficou registrado uma conquista, uma batalha contra o Islã. Quando reconquistaram uma terra que era nossa, o líder do exército, Kafir, disse: Muhammad morreu e herdou somente mulheres. O povo de Muhammad hoje são mulheres de um modo difamatório, frágeis. Os homens seguidores de Muhammad são mulheres. Isso foi dito na história, nos livros de história registrados. Nós não acreditamos nisso, sabemos muito bem. E Muhammad sallallahu alaihi wa sallam morreu, deixou a mensagem de paz. Quem herdou essa mensagem de Muhammad, os seus seguidores, são homens de verdade, com tudo que essa palavra quer dizer de humildade. O conselho para os líderes islâmicos. O chefe é um líder islâmico, o imã é um líder islâmico, o presidente da sociedade beneficente é um líder islâmico, o presidente da sua repartição no trabalho é um líder. Essas pessoas têm que ser aconselhadas. Quando você ver algo errado, ou algo que você não entendeu, chegue e aconselhe seu superior no trabalho, o próprio chefe, ou o imã, ou o presidente da sociedade, ou a diretoria da sociedade. Traga o seu bom conselho para que a gente possa crescer. Traga o seu bom conselho para que a gente possa aprender também. Porque o crente de verdade, ele tem certeza que ele carrega a paz no coração e a verdade. Então essa verdade, se você é um crente de verdade, essa verdade que você acredita, traga ela para as pessoas que não conhecem ainda. Muitas vezes nós não visualizamos algo. Todos nós precisamos de um conselho. Ninguém é perfeito, ninguém é livre de erro. Somente o mensageiro Muhammad era livre dos erros e dos pecados. Todos nós podemos errar, todos nós podemos cometer erros, mas onde está a sociedade, onde está a irmandade, onde estão as pessoas de bem que nos mostram os nossos erros, que não nos aconselham, como foi dito, que Allah tenha misericórdia de uma pessoa que me presenteie os meus erros. Quando você fala dos meus erros, você está me dando um presente, você está me criticando positivamente para que eu possa repensar e rever o meu erro e aprender a fazer de uma forma melhor. E assim que nós devemos ser. Divulgue o bem, divulgue o bom conselho. Dê um conselho, se o seu conselho for aceito, agradeça a Deus. Se o seu conselho não for aceito, tenha certeza que você fez a sua parte. Nós somos irmãos. O que nos une é muito mais forte que os laços sanguíneos. O que nos une é o Islã. E a irmandade do Islã é mais forte que a irmandade parentesca e laços de sangue. Como o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz, o não árabe com não com árabe, ou negro com branco, amarelo, nada pode diferenciar uma pessoa da outra a não ser pela temência, pela taqwa. Os mais tementes a Allah são superiores. Então você não pode achar, nós estamos falando para nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, nossos tios, não pense nunca que seu conselho não vai ser ouvido, ou as pessoas não te dão importância. Estamos abertos na sociedade inteira, o próprio chefe, a receber conselhos e a ter ou conseguir ou tentar modificar uma situação para melhor. O que nos junta é a fé, uma única fé. Nosso Criador é um, o livro sagrado nosso é um, o nosso profeta é um, e nós somos irmãos, irmãos que unidos pela fé. Os nossos pais e antepassados fizeram a sua parte no quesito religioso. Construíram as mesquitas. Fizeram contato para que sheiks viessem até aqui. Allah quis que eles plantassem uma semente do Islã nesse lugar chamado Brasil. A árvore está crescendo. E essa árvore tem que ser cuidada para que ela dê os frutos necessários. Os nossos pais, muitos deles já não estão entre nós, partiram e deixaram a semente que brotou. Cada um de vocês se tornou um pai, e cada um de vocês ou então vai se tornar um pai. Então passou a responsabilidade para que a gente cuide dessa árvore plantada anos atrás, para que ela dê o fruto para os nossos filhos, para os seus filhos hoje. Assuma a responsabilidade. Você não é mais criança. Você não pode mais ficar assistindo só. Você hoje é pai, carrega a responsabilidade. Você precisa participar. O que, que nós apresentamos hoje para os nossos filhos? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo. Cada um de vocês se perguntar: o que você fez para os seus filhos? O que, que você hoje oferece para que eles tenham um ensino saudável, um conhecimento religioso? Por que desse esquecimento todo? Por que desse desleixo todo? Por que, que estamos deixando para um ou outro resolver, sendo que todos os filhos nossos aqui são nossos filhos, filhos de todos? Se você não oferecer nada, se você simplesmente parar, quer dizer que você está regredindo. Somente pelo simples fato de você parar, você está regredindo, porque você parou e os outros continuaram andando. A distância se torna grande, não se pode parar. A água parada estraga. Uma água parada, ela fica podre, apodrece. Se você não progredir, fatalmente você vai se atrasar. A nossa mensagem é para que não fique de braço cruzado. Somos fortes, não cruze os braços. Porque com os braços cruzados, as dificuldades são grandes. Precisamos sim colocar mão na obra para amenizar as dificuldades. Qual a tua visão para o futuro? O que, que você traça para o futuro dos seus filhos? Para o futuro um pouco mais distante dos seus netos? Eu acho que a mensagem chegou. Eu acho que cada um de nós temos uma responsabilidade imensa de carregar hoje com toda a liberdade que nos é concedida, de carregar essa religião de Allah nos ombros e sair divulgando essa religião de Allah, de deixar de herança a religião e o Islã, da mesma forma que nós recebemos de herança essa bela religião, a verdade, que é o Islã. Você herdou de quem? Você herdou o Islã? Ou do seu pai, ou de um amigo, ou de um bom companheiro, ou da sua mãe, ou do seu avô? E você está deixando essa herança para os seus filhos ou não? Ou só estamos deixando heranças mundanas, dinheiro em conta? Saibam que a pessoa só se completa se ela tiver conhecimento da vida verdadeira antes do mundano. No Alcorão isso é claro, que diz: saibam que não existe divindade além de Allah. O princípio do saber é você conhecer Allah. Portanto, o princípio do saber é você ter religião e os seus filhos terem religião. Se eles tiverem posses mundanas e não tiverem caráter e religião, vão se perder com tudo que você deixar de herança para eles. Com a bênção e os favores de Allah, a nossa comunidade de Taubaté, com a ajuda de Allah, é uma comunidade forte, é uma comunidade unida. E as palavras são do Sheikh, escutei isso em vários lugares. Você está na melhor comunidade que existe no Brasil, a mais unida e aquela que tem uma visão melhor sobre religião e sobre sociedade, sobre igualdade. Nós não falamos isso para se vanglorizar. Nós estamos falando isso para vocês assumirem a responsabilidade. Cada um que está sentado nesse lugar tem uma responsabilidade perante Allah Azza wa Jalla, perante seu mensageiro, perante a sociedade, perante os seus filhos. Nós somos sim uma sociedade forte, financeiramente também forte, mas fraca no quesito do ar. Não temos ainda a cultura do dar, não temos ainda a cultura do ajudar. Não nos conscientizamos do versículo no Alcorão que diz: e aquilo que vocês oferecerem em prol de vocês próprios, tudo que você oferecer, você está oferecendo em benefício próprio. Onde nós estamos, da parte de do lado das nossas costas para o bem dessa religião? Onde estão as nossas doações? Onde estão as nossas participações financeiras? Onde estão os nossos projetos? Todos nós trabalhamos para uma vida mundana. E por que temos avarentos quando o que existe é para lá? Por que gostamos de tesourar, de guardar, de comprar, de se divertir, de comer, de beber, de gastar, e quando é para lá é negativo? Quando é para lá é mais difícil. Quando é para o mensageiro é mais difícil. E quando para uma instituição islâmica é mais difícil. Onde está a tesouraria da sociedade beneficente muçulmana de Taubaté? Quem é que participa? Quem é que ajuda? Quem é que pode? O porquê disso? O porquê dessa timidez toda na hora da gente apresentar algo? Aconselho, diz o Shaef, pois eu sentei numa reunião com a Sociedade Beneficente Muçulmana de Taubaté e seus diretores e visualizei neles uma vontade muito grande de vencer e de fazer o bem, mas precisam de um apoio. E o apoio só pode vir da sociedade para que eles possam progredir e fazer ou executar os projetos benéficos para o Islã e para os muçulmanos. Portanto, não seja avarento. Se você tem uma boa opinião, apresente. A situação é de responsabilidade. A responsabilidade, quem nos concedeu ela foi Allah Azza wa Jalla. Cada muçulmano de Taubaté é responsável pelos muçulmanos de Taubaté, sim. Pela necessidade deles, pela doença deles, pelo que eles precisam, pelas dificuldades deles. Cada muçulmano que se perde em Taubaté é responsabilidade de todos os muçulmanos de Taubaté. Cada filho que se desvia em Taubaté é responsabilidade de todos nós, moradores muçulmanos de Taubaté. Cada filho nosso que não sabe ler o Corão em Taubaté é responsabilidade de todos nós que moramos em Taubaté. Cada filho nosso que não sabe fazer a produção em Taubaté, que não sabe fazer a salada em Taubaté, que não sabe ler ao menos uma salata ou Corão em Taubaté, que não conhece nada de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que não conhece o Hadith ou o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, não é responsabilidade minha ou do Shaykh ou de fulano, é de todos vocês que viram acontecer e cruzaram os braços, enquanto algumas pessoas hoje explicitamente pede o apoio de todos vocês para que todos vocês se encaixem nesse projeto, para que a gente possa deixar de herança aquilo que existe de mais valioso, que é a nossa religião. E aquele que, dentro da diretoria da sociedade mesmo, que achar que não tem tempo para participar, nem boa vontade porque não é a dele, ou não consegue a sinceridade necessária, que peça demissão e que se afaste da sociedade beneficente também, abrindo o caminho para alguém que tenha mais visão, ou mais capacidade, ou mais tempo de poder ajudar nesse grande projeto, inshallah, que nós vamos executar. Vamos repensar vários fatores. Onde estão estudando os nossos filhos? E o que está sendo lecionado para eles? Seu filho na escola está aprendendo o quê? E a sua filha está aprendendo o quê? Não está na hora da gente repensar novamente a escola em Taubaté para colocarmos os nossos filhos num ambiente agradável sobre os nossos olhos, longe dos fitas, longe dos transtornos, longe dos problemas, aprendendo saudável, aprendendo o bom? O que vai se passar com os nossos filhos se nós insistirmos em ensinar para eles somente a vida mundana? Serão pessoas da vida mundana e não terão nenhum benefício na vida verdadeira. Os nossos pais e alguns de nós, inclusive eu, éramos pastores de ovelha no Líbano, catávamos batata no Líbano na roça, éramos pobres financeiramente. Allah abriu as comportas da sua misericórdia e sustento em cima de todos nós. E nós fechamos as comportas para não retribuir nada para Allah, para o seu mensageiro e para a comunidade islâmica. esses nossos pais com possibilidades poucas, alguns deles mascates, que não tinham dinheiro nem para pagar a conta de luz e água, conseguiram fazer a parte deles. O que se passa conosco, hoje chamados de empresários, comerciantes, empreendedores, que não conseguimos oferecer nada para a religião de Allah, por exemplo. Nossos filhos precisam de uma escola em Taubaté. Não pense como pensaram algumas pessoas há 10 anos atrás, que você não tem filhos. Hoje você tem filhos, há 10 anos atrás você não tinha essa visão. Penso eu hoje nos meus netos, e aquele que tem filho grande que pense nos seus netos. A escola se faz necessária em Taubaté. Precisamos do engajamento de todos, porque hoje a parte financeira é o princípio de todo o projeto. Temos a religião, temos a vontade, temos tudo. Onde está o financeiro? Onde está a doação de vocês, muçulmanos? E todos, todos se enervaram, se revoltaram, porque foi dito algo a respeito do mensageiro, também me revoltei. Fizemos a nossa parte, ou somente nos revoltamos porque é algo que tocou a nós pessoalmente. Não, eu não estou revoltado com o mensageiro, estou revoltado por causa de mim. Será que esse é o sentimento? Precisamos então rever algumas coisas. A parte financeira da sociedade beneficente muçulmana. Nós somos uma sociedade beneficente muçulmana. É vergonhoso ficarmos somente cuidando de papel higiênico e sabonete para os banheiros. Não é assim uma sociedade beneficente muçulmana. Precisamos de projetos grandes, precisamos de algo maior, precisamos, o nome é beneficente, precisamos ser benéficos. Uma sociedade beneficente muçulmana, olha o tamanho do nome, que só faz comprar papel higiênico, faz uma reforma no município e põe um sabonete e compra um pouco de carne para fazer um churrasco de vez em quando. Que assumam cada um de nós a responsabilidade de participar financeiramente sim nas mensalidades, pagar a mensalidade, além da mensalidade, doar algo a mais, além de doar algo a mais, apresentar projetos para que a gente possa comprar uma propriedade que faça aluguel para a mesquita. Esses são projetos grandes. Não deixar que o outro faça, já que está fazendo tudo bem. E você? Você aceita que ele vai sozinho para o paraíso? Vamos todos juntos, vamos colaborar. Nós queremos um trabalho organizado. Onde está o dinheiro do Zakat? Onde está o dinheiro do Zakat? Que aqui se faz necessário numa sociedade que precisa retribuir. Será que o seu Zakat está sendo pago para as pessoas certas? Onde está a devoção, eu digo, o livre, a liberdade, o gosto? De você chegar e falar, eu vou doar tanto para a mesquita ou para a sociedade beneficente para que eles progridam mais um pouco. Abrir a mão e abrir o bolso para Allah Azza wa Jalla, antes que seja tarde, o arrependimento recai em cada um de nós. Uma das coisas que as pessoas mais vão se arrepender está no Alcorão, no momento de morrer, eles vão dizer, ó Allah, preste atenção, o que você vai dizer e eu? Ó Allah, me devolva para que eu possa fazer caridade. Então nós estamos vivos. Faça de conta que Allah te devolveu. Faça caridade em benefício próprio da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes e da comunidade em geral. Finalmente, tire 10%. Tire 10% do seu tempo. Tire 10% da sua saúde, do seu pensamento. Doe 10% de você para o Azza wa Jalla. Você pensa, você se preocupa com o Islam. Se não, repete tudo. Cuidado para você não ter um coração morto. Você se preocupa quando uma irmã muçulmana se perde, quando um irmão muçulmano se perde. O que toma conta do seu pensamento? Doe 10% do seu pensamento. Por que não do seu dinheiro? Mas o dinheiro é seu? Não, não é seu. O dinheiro de quem? É de Deus. Está com você por quanto tempo? Por procuração. Então doe desse dinheiro pela causa de Allah Azza wa Jalla, pela causa da religião de Allah Azza wa Jalla. E aquele que se aproxima de Allah andando, Allah virá até ele correndo. Que Allah Azza wa Jalla nos abençoe com a sinceridade e faça com que a gente visualize o bem e siga o bem, inshallah.